Oh, Vila do Olhão, da restauração, madrinha do povo, madrasta é que não. Com tapas e bolos enganam o burlão, os que de lá são e os que para lá vão. E os que para lá vão, e os que para lá vão. Oh, flor da trapeira, oh, rosa em botão, tuas cantoneiras bem bonitas são. Larga o pescador, o que tens na mão, que o peixe que levas é do teu patrão. É do teu patrão, é do teu patrão. Limpa o teu suor no camisolão, que o peixe que levas é do cais do Olhão. Vem o mandarim, vem o capitão, paga o pagador, não paga o ladrão. Não paga o ladrão, não paga o ladrão. Oh, Vila do Olhão, da restauração, madrinha do povo, madrasta é que não. Quem te pôs assim, mar feito num cão, foi o tubarão, foi o tubarão. Foi o tubarão, foi o tubarão. Mulher empregada, diz o povo vão, que aquela empreitada não dá nada não. Oh, Vila do Olhão, da restauração, madrinha do povo, madrasta é que não. Madrasta que não, madrasta que não. Par é uma cidade, vila é uma prisão, para quem nela mora não há outra não. Ó pata descalça, deixa-me da mão, que os da tua raça já não pedem pão. Já não pedem pão, já não pedem pão. Passa mais de um dia, todos lembrarão, passa mais de um ano, que morreste Olhão. Ó, Vila do Olhão, da restauração, madrinha do povo, madrasta que não. Madrasta que não, madrasta que não, madrasta que não.